3601 está com o POB de 172.172, 3 horas e 48 de autonomia, alterna Galeão, pronto para o táxi. 3601, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste no 02, agora um bom voo. Gente, Pátio Índia, quando no ponto de espera, torre 1, 18.95, boa. Salvador, muito bom dia, tá 3601, ponto de espera da 10 para. Tá 3601, bom dia. Autorizado a linha e decolar da 10, vento 090 graus com 04 nós. Gente, autorizado a linha e decolar a pista 10, tá 3601. 3601, decola o 06, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Controle de Salvador, muito bom dia, tá 3601. Bom dia, 3601, contato radar, suba o nível 360, vigilante. Subira para o 360, tá 3601. Solo, Toma 12, né? 4090, pelo confirmo, Oxané chamando Solo. Oxané, 8090, pelo bom dia. Posição 7 do Pátio 1, está informada em Fraero. Autorização para técnico motor em marcha lenta 5 minutos. Solo, ciente, reporta no término, Oxané, 90, quilo. Grato. São 3601, suba restrito nível 300. Sente subida restrito para o nível 300, tá 3601. São 3601, chame centro Recife 1251. Centro Recife 125, décima 1, tá 3601, boa. Paulo, Salvador, muito bom dia. Dan Mike Excel Hotel. Mike Excel Hotel, bom dia, prossiga. Esse hotel, autorização para remoto, da remoto, da 14, do Parque Mundo, até o Finger número 11. Remota 14 para o Finger número 11. Autorizado o reboque, reporta no término do Mike Excel Hotel. Fala Salvador, você né, eu acho que não é mesmo asilo, é terminar o cheque do motor posição 7. Sim, gente, bom dia. Bom dia. Salvador, Xaner 6251. Xaner 6251, bom dia, prossiga, informação em curso a eco, Guarulhos 360, copia? Copia 360, Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5543 no transponto. Autorizado 360, decola da 10, com curva direita da AEL, Leda, Bridge, pós Upper Zulu 16, Belo Horizonte, livre, pós. Controle 1208-5543. Xaner 6251, correto, confirmando portão 08. 08, Xaner. Sim, já porta pronto, pushback, se não me engano. Portarei. Paulo Salvador, a máquina em Alfa. Em que Alfa, prossiga. Terminado o cheque de motores, estão prontos para retornar. Efetuado 180 na posição aqui. Retornando pela taxa em Alfa, Kilo e Mach 3 até posição 9 do Mach 1. Está autorizado então prosseguir 180, ingressando no pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Positivo, reportará no ingresso no pátio 1. Mike X Hotel, informou o termo do reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia, Mike X Hotel.